coração agora é só teu. Em troca vais me dar o teu ser. Contigo eu vivo a sonhar. Sonho que diz me beijar. Acordo inebriada com esta visão. E a desilusão me faz chorar. Tenho ainda bem gravado aquele ardente doce beijo que me deste numa noite tão copiosa de desejo. O gostinho que ficou então foi que acendeu a chama deste amor e nós dois. Já não posso esquecer uma forte paixão que nasceu em mim depois. Com esta visão e a desilusão me faz chorar.